Boa noite a todos. Meu boa noite a todos. Na noite de hoje, também já estava ouvindo o vereador Nelson falar a respeito do que está acontecendo no hospital de Taquara. Eu quero dizer que há muito tempo já eu venho, desde que nós não temos uma pediatra na cidade, eu venho nessa tribuna cobrando um pediatra para atender nossas crianças. Eu quero dizer que bom que vai ter. Só que fico muito triste que as crianças também não são valorizadas na cidade. Porque o pediatra vai ter só das 18 horas até as 24 horas. E nos sábados e domingos, das 8 da manhã às 20 horas. Eu acho que as pessoas se lembram de que eu vou mostrar aqui, agora, as promessas enganosas em período de campanha eleitoral. Está chegando novamente. Aí, seu vice-prefeito, parece que é pré-candidato a prefeito. Vamos ver o que, que o senhor tem agora a nos oferecer e nos ajudar a fazer a diferença no próximo mandato. Está aqui. Está aqui. Ficou promessas. Aqui diz assim, ó, plantão pediátrico funcionando 24 horas de segunda a segunda. Inclusive feriados sem qualquer tipo de agendamento. Que saudade do doutor Pimentel. O nosso doutor Pimentel atendia nossas criancinhas. Saudade dele. Ele cumpriu com o que ele prometeu para a comunidade. Também ouvindo que tem pessoas morrendo dentro do hospital, porque as pessoas vão até a justiça pedir ajuda para ser transferida e não dá mais tempo, vereadores. O que que acontece? Por quê? Não tem fiscalização, seu Nelson? Não tem. Mas a fiscalização tem que sair dessa casa também. É o trabalho do vereador é fiscalizar. O trabalho do vereador não é chegar aqui e pedir para o seu sogro arrumar uma lâmpada. O trabalho do vereador não é chegar aqui e pedir para o seu sogro ir lá arrumar a estrada. O trabalho do vereador não é chegar aqui parabenizar uma sala que foi inaugurada no Hospital de Taquara. O trabalho do vereador é chegar aqui e dizer, nós recebemos tantos mil, foi para o hospital, veio disso e veio daqui, está sendo aplicado aqui, está sendo aplicado ali. Mas nós não temos esse exemplo, nós não damos esse exemplo para a nossa comunidade taquarense. Nós, vereadores, recebemos mais de 8 mil reais para fazer um trabalho competente dentro do município e triste de ver que dentro dessa casa a gente não está vendo isso. É só parabenizando fulano, parabenizando cicrano e o povo morrendo lá dentro do hospital. Se o hospital que abriu, que nós precisamos dentro da nossa cidade, precisa de apoio, quem tem que dar é o executivo, é a gestão que está administrando, que são maus gestores. Porque aqui diz assim também, nessa promessa de campanha aqui, ó, diz assim também, ó, hospital com melhor atendimento na urgência e emergência com maior número de profissionais treinados para o pronto atendimento. Quem é que tem que fazer isso? Secretaria de Saúde do município. E onde nós temos um secretário incompetente no município de Taquara? E onde nós temos vereadores dessa casa que tem uma mesa sentado dentro da sala do secretário? Eu vi muitas vezes, eu vi isso acontecendo. E aonde está aqui para cobrar? Aonde está aqui? Como é triste, seu Nelson, a gente chegar no hospital e ver os parentes chorando, pedindo socorro, indo até a justiça para ser atendido um familiar. E a gente fica nas promessas. Promessas de campanha. O nosso povo não quer promessa. O nosso povo escolhe os governantes que são muito bem pagos para trabalhar, para defender, para atender as prioridades que competem a eles. Ou temos que fazer um curso. Eu acho que estão precisando, vereador Regis. Vereadores fazer curso para saber qual a finalidade de um vereador dentro de uma Câmara de Taquara. Eu estou cansada de ouvir. Eu não posso fazer parte das comissões porque eu sou oposição, porque eu cobro. Então tem que chegar aqui e dizer, parabéns, prefeito, parabéns, parabéns. Não, chega disso. Por favor, criem vergonha na cara e vão trabalhar em prol da comunidade. Esse ano é eleitoral. Meu boa noite.